Rádio Mago Chico, www.fm ou BDS. Alô, alô, de novo o Pelos Olhos e Ouvidos em mais um sábado aqui direto da Rádio Aconchego 88.1 FM. Estivemos ausentes no último sábado porque o Pelos Olhos e Ouvidos apoiou um evento no Jordão, mas que infelizmente por questões de tempo, a chuva teve a ocasião do evento não ocorrer. Foi lá na Praça do Jordão, com várias bandas, o Noise Fest, do nosso amigo Arthur, que ficou um pouco decepcionado pela ocasião do evento não acontecer, mas isso faz parte da história, faz parte de quem tem vontade de fazer boas ações e trazer coisas boas para uma comunidade que tanto precisa, como tantas outras, precisa de cultura e entretenimento de qualidade. Todos os bairros precisam urgentemente de ações culturais, como foi feita lá na Praça do Jordão. Essa ocasião não aconteceu, mas em breve, sim, as coisas vão rolar. Vamos falar de três assuntos. Vamos falar hoje sobre o PROAIS, que conseguiu retomar com um projeto que acontece mensalmente, que é o Instrumental de Bandeja. Vamos falar sobre isso no primeiro bloco, desculpa. Vamos falar também sobre o REC 9 na Casa Verde, que, acabando aqui o programa, vou estar indo para lá. E vou estar falando também da reunião que eu tive essa semana com o Du Lopes, que faz o REC 9, e também com o Eliseu Espíndola, do PROAIS. Vamos abordar tudo isso. E para facilitar a nossa comunicação, a gente tem disponível já o WhatsApp, quem quiser anotar, para a gente fazer a interação. WhatsApp daqui da Rádio Aconchego. Desculpa, 997-21-5409. Repetindo, 997-21-5409. É o WhatsApp daqui. E daqui a pouco coloco os links aí pra gente ter mais interação pelo Facebook. Vamos começar de música, em homenagem a Arthur, que fez o Noise Fest lá no Jordão, que infelizmente não aconteceu. Vamos tocar a banda dele, Way of King. Babylon! This is your chance! way he grows to death. That is, and that is way, leaving you to die. You can live at yourself when the nose in the sky. While you wait, you wait in the game. Come back to his laughter. Break, this how he is. Into me and now. Break down Babylon. Break down Babylon. To hear kids now, make up from the gone. Break down Babylon. For the aliens, break down Babylon. Break down Babylon. To see your kids now, break down Babylon. Break down Babylon. For the aliens, break down Babylon. Ligando a nossa programação semanal da Rádio Aconchego. Terça-feira, 9 horas, prato cheio. Terça-feiras, 19 horas, noticiário da Rádio Aconchego com reprise na quarta-feira às 9 horas da manhã. Quinta-feiras, 18 horas, poeira criativa com reprise na sexta-feira às 10 horas da manhã. Sábado, às 15, pelos olhos e ouvidos. Pode nos ouvir pela internet em www.radioaconchego.milharal.org. Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM. Recado dado aí da programação completa da Rádio Aconchego, que você pode acompanhar também pelo blog, como foi mencionado. E pelos olhos e ouvidos, sempre na ativa aqui nos sábados, a partir das 15 horas, também com transmissão pelo Facebook. Bem, vamos ao nosso primeiro papo de hoje, que é o seguinte. Um amigo meu chamado Eliseu Espíndola hoje está voltando ao curso dele de serviço social e ele está num departamento chamado PROAS. E vamos falar um pouco sobre o PROAS. Eles têm uma atividade chamada Projeto Instrumental de Bandeja, que é no RU, o Restaurante Universitário da Federal. Eu estive lá ontem, que o projeto sempre se dá na última sexta-feira do mês, a partir das 11h30, na frente do hall ali do RU, o restaurante universitário. Esse projeto tem o intuito, a ideia é servir como alternativa de acolhimento aos estudantes e demais frequentadores do restaurante universitário. E nessa edição teve a presença de Jardel, ou simplesmente Jarde, que ele é estudante também de serviço social, um YouTube, e ele atuou como DJ. E ele também faz militância na área de LGBT. Então eu acompanhei a interação das pessoas junto ao RU, esse projeto magnífico de acolhimento, um instrumental de bandeja. Quem tiver vontade de conhecer, fique à vontade, sempre na última sexta-feira do mês. E acho que o movimento acadêmico ali dos estudantes se sentem realmente acolhidos por esse projeto. Então vamos escutar nessa entrevista que eu fiz lá no RU, acompanhando. Eu falei com o Eliseu, falei com o Sérgio e falei com o DJ Jardi. Vamos acompanhar um pouco do que eles têm a ideia de fazer, implementar e executar de fato uma boa ideia para a gente aliviar as tensões e trazer um bom convívio social dentro do que é possível na espera para o almoço, no caso aí no RU, Restaurante Universitário da UFPE. Então um abraço a todos do Instrumental de Bandeja e ao PROAX. Estou aqui com o Eliseu Espíndola, estudante da Federal, do Serviço Social. Ele está representando aqui a PROAS, numa atividade cultural, aqui na frente do RU, do Restaurante Universitário. Eliseu, fala um pouco da intervenção de hoje, aqui essa retomada do trabalho de vocês, apresentando cultura para a comunidade acadêmica aqui. Uma massa, velho. Em primeiro lugar, dizer que para a gente é uma satisfação ter aqui nesse espaço da universidade pública, velho, um brother nosso como Getro, da qual a gente inicia essa trajetória, tanto eu aqui na universidade, ele também na universidade, mas lá nos movimentos, né, velho, movimento comunitário, movimento cultural no Barro, onde esse encontro tornou possível essa parceria, velho, que perpassa também esse espaço. Porque não necessariamente esse é o único espaço, velho, o espaço privilegiado pra gente estar fazendo isso, porque há muita gente, velho, produzindo, sem essa estrutura que a universidade tem, e produzindo coisas de muita qualidade, velho, invisibilizados, né, velho? Então, esse encontro aqui pra mim, primeiro ele é uma celebração, velho, de uma conquista nossa, dessas trajetórias nossas por aí na cultura. Então é uma satisfação tê-lo aqui com a gente nessa proposta aqui, velho, da PROAS, né, que é a Proreitoria para Assuntos Estudantis da Universidade, da qual a gente está fazendo parte de uma coordenação de cultura. Tem o Sérgio Matias, que é o nosso coordenador, velho, tem a Vitória, onde a gente tem tentado ter o desafio, né, de proporcionar aqui nesse universo da universidade intervenções culturais. Temos a experiência anterior do próprio evento aqui, Instrumental de Bandeja, que seria mais ou menos uma proposta disso, aliviar um pouco da tensão que naturalmente tem sido aqui a espera, né, velho, dos estudantes e pessoas que visitam aqui a universidade para ter acesso ao restaurante, velho, em função do horário e em função das filas quilométricas, né, velho, atender a demanda enorme de estudantes. Então é oferecer um pouco dessa coisa de lazer e também da visibilidade aos estudantes da universidade, que possam estar aqui também ocupando esse espaço como uma forma também de escoar sua produção, música, poesia, performance. A gente ainda está numa fase muito incipiente do projeto, carece das estruturas, mas a gente está aí também na luta para garantir essas condições que o projeto, na verdade, ele precisa, né? E qual a proposta de hoje? Qual o convidado de hoje para animar a espera do almoço? Pô, é massa, é verdade. Hoje a gente está aqui com um companheiro nosso, de sala mesmo, também estudante como a gente aqui na Universidade do Curso de Serviço Social, Jardel Araújo, conhecido como Jade, né? Jade, DJ, youtuber e ativista também dessas questões da LGBT aqui na universidade e fora dela. E topou, velho, de primeira, tá colaborando aqui com a gente, tá fazendo essa festa aqui, né, velho? Divertindo, deixando as pessoas mais descontraídas. Sérgio Matias, do PROAS, fala do instrumental de bandeja da intervenção de vocês aqui no, na frente do RU. Então, o instrumental de bandeja, ele tá na sua segunda edição, né? A primeira edição foi com a violinista. E é um projeto aberto para toda a comunidade acadêmica, né? Todos os alunos que têm qualquer performance artística, seja na música, na dança, no teatro, enfim, é um momento de via dupla. Tanto de abertura de espaço para os alunos mostrarem o que sabem fazer artisticamente, quanto é um momento também de alívio dessa fila, dessa espera, para diminuir esse peso que é esperar a refeição aqui no RU. Estou com o Jardim. Fala um pouco da tua participação no instrumental de bandeja aqui. Então, eu recebi o convite do pessoal da PROAS, eles chamam as pessoas que são estagiários da PROAS e estudam comigo. Aí foi quando me falaram sobre o projeto e eles já trouxeram outras pessoas pra cá. Aí eu me interessei e falei que eu tinha vontade de participar. Aí marcaram um dia e hoje eu vim. Eu achei muito massa. Até então, antes disso eu não tinha tanto conhecimento, mas depois que eu vi a minha amiga Maísa da minha sala tocando violino aqui, fazendo essa intervenção, achei muito massa. Aí eu decidi participar e deu certo. Rádio Aconchego. Bem, essa foi as entrevistas que eu fiz lá no instrumental de bandeja com a execução do PROAS, os ativistas Eliseu Espíndola e Sérgio. Um abraço para os dois. Em breve estarei visitando mais e espero que a gente, de fato, faça uma parceria entre o PROAS e aqui a Rádio Aconchego. Sintam-se sempre bem-vindos aqui no Pelos Olhos e Ouvidos. Vou falar agora um pouco das próximas duas músicas que irão tocar aqui logo na sequência. É a banda Acervo, que eu vou estar tocando Atordoado e Excelência. É a primeira atração que a gente vai estar tocando aqui sobre o REC 9 do nosso amigo Du Lopes, lá na Casa Verde, que logo em sequência do programa estarei lá presente na Casa Verde para fazer a cobertura e também está apoiando o evento que hoje acontece do Rock na Calçada, REC 9, Casa Verde. Pelos Olhos e Ouvidos tem o prazer enorme de participar junto dessa galera que realmente faz o movimento acontecer. Sejam bem-vindos hoje e sempre à Casa Verde e ao REC 9 do nosso amigo Du Lopes. Mais informações sobre o evento, que a gente também vai dar continuidade aqui, você tem na página do REC 9. Pode acompanhar esse evento que acontece hoje e também os próximos eventos que Du Lopes, o Rock na Calçada e o REC 9 está executando aqui na Zona Oeste. E em breve o Rock na Calçada, mais uma edição no Recife antigo, como é de praxe. Então vamos de Acervo, Atordoado e Excelência. Nem há tanto tempo. pensar. É tão pouco pra falar. Todos aqueles que estão do seu lado hoje me querem te derrubar. E só mais uma vez eu vou me levantar. E não preciso de ninguém pra me ajudar. Eu posso seguir com meus próprios passos sem ninguém pra me julgar. Posso ir até o inferno e me safar. Eu posso seguir com meus próprios caminhos sem ninguém pra me acusar. Posso ir até o fim do poço e depois eu vou me levantar. Monstros no espelho, eu reagi a meus próprios erros. Não se pode confiar em ninguém quando não se tem ninguém. Todas as escolhas que eu fiz, tenho certeza que não vão me atingir. Pois se eu cair, tenho consciência de tudo que eu fiz. E só mais uma vez eu vou me levantar. Preciso de ninguém pra me ajudar. Eu posso seguir com meus próprios passos sem ninguém pra me julgar. Posso ir até o inferno e me safar. Eu posso seguir com meus próprios caminhos sem ninguém pra me acusar. Posso ir até o fundo do poço e depois eu vou me levantar. Você diz que você não há nada do que protegido por muitos soldados. Quem era o homem do povo? Saindo sempre impune. Cinismo e arrogância se unem e o ciclo se fecha de novo. Você escondeu. Onde foi o caminho que você disse ser meu? Não há nada do que cometer por excelência. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas três auxiliares brancas quem era a professora. Eu evito ir para um shopping de terno preto porque logo posso ser confundido como segurança. Dei o cheque para ela, ela olhou para mim e disse: não posso aceitar. Eu sou maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Então, aqui mais um bloco do Pelos Olhos Ouvidos, na Rádio do Aconchego, 88.1 FM, direto do SIS, Serviço Integrado em Saúde. Quero mandar um abraço para quem está acompanhando aqui, deu uma curtida, Fred Araújo, um grande abraço, obrigado por estar acompanhando direto do Facebook. E se quiser acompanhar só o áudio, também é possível, orelha.radiolivre.org/aconchego. Nesse link que está na minha página pessoal, você consegue escutar pelas ondas da internet, nesse caso, a Rádio Aconchego, aqui o Pelos Olhos e Ouvidos. Vamos a esse papo, esse segundo papo do programa de hoje. Primeiro, quero falar que encontrei o Du Lopes semana passada. O papo foi bem interessante. A gente se encontrou ali no Beco da Fome, um dos lugares da cidade que gosto muito de visitar, estar presente com amigos para conversar. E lá se deu esse papo com o Du Lopes, que faz o Rock na Calçada, que faz o REC 9, e vamos falar também sobre o REC 9, lógico. Eu e Du Lopes tivemos uma conversa sobre tudo que ele fez na sua trajetória, Rock na Calçada, o REC 8 e o REC 9, que hoje é um dos eventos, hoje à tarde, a partir das 5, 6 horas da tarde. Foi muito bom essa conversa porque trocamos muitas experiências pessoais que já tivemos. Falamos muito sobre o Pelos Olhos e Ouvidos, falamos muito sobre o Rock na Calçada. Trocamos ideias muito boas, super positivas, e que vai trazer, com certeza, o que do Lopes não quis que eu mencionasse como parceria, mas algo produtivo entre o Cubo 8, o REC 9, o Rock na Calçada e o Pelos Olhos e Ouvidos, vai fazer essa comungação de ideias para o final desse ano e o ano que vem com muita atividade. É assim que eu desejo e espero que possamos realmente fazer. Então vamos falar do evento propriamente de hoje, né? Que vai acontecer na Casa Verde. Vamos dar as informações. Com a produção do Cubo 8, Rock na Calçada, mais o Estúdio Casa Verde, a edição 1 do REC 9 é hoje, a partir das 16 horas, a tarde de sábado, que reúne jovens instigados para escutar bandas da nova safra musical do Recife. As apresentações serão Frank, Reatrive e Arcevo. Isso você pode saber todos os detalhes na página do Facebook do evento REC 9.1. E o que mais posso falar? A entrada individual é R$10 e R$15 com um ingresso promocional. Onde é o evento? Onde é o Estúdio Casa Verde? É na rua Tacaté, número 20, no Cordeiro. As informações você pode ter pelo telefone 998-70-4616. 998-70-4616. Quem tiver por aí de bobeira, quem quiser realmente curtir uma tarde e noite agradável, escutando boa música, fugindo dessa música que a gente tem escutado por aí, de baixíssima qualidade, lá é muito diferente. No REC 9 a gente pode escutar quem faz realmente som instigado, som de verdade, que é o exemplo dessas três atrações de hoje: Frank, Acevo e Trieve, no REC 9, Casa Verde, Rock na Calçada. Apresentação de Du Lopes, eu vou estar lá fazendo uma participação, o acompanhamento em apoio ao evento. Próximo sábado vamos estar trazendo as entrevistas desse evento de hoje e em breve outras novidades que vamos estar divulgando, tanto pelo Facebook quanto pela página também do YouTube do Pelos Olhos e Ouvidos e na página do Rock na Calçada, que a gente vai estar fazendo aqui no CIS, na Rádio Aconchego, FM 88.1. A gente vai estar fazendo uma boa parceria com o Du Lopes, também aqui, ele já veio aqui no programa, e a partir de novembro, essa afinidade vai se dar com mais força. E para você que quer estar mais próximo ao Pelos Olhos e Ouvidos e a Rádio Aconchego, vou dar aqui o telefone do Zap novamente. A gente pode entrar em contato com você através do Zap 997-21-5409. 997-21-5409. Ou pelo blog também da Rádio Aconchego, radioaconchego.milharal.org. E o Pelos Olhos e Ouvidos você pode encontrar também no blog pelosolhosouvidos.com. Ok? Nos encontramos nessas plataformas. Você pode entrar em contato pelo Zap. Acabando o programa, vou estar aqui detalhando no Facebook para a gente encurtar as nossas distâncias. E mais uma atração da produção do Cubo 8 de Du Lopes na Casa Verde. Retrieve. Mais uma atração. Vamos escutar duas músicas: Não Temas e Tua Palavra. Até mais, com a Rádio Aconchego, Pelos Olhos e Ouvidos. Yeah! Você sabia que a bicicleta é um veículo e que deve seguir as leis de trânsito? Por isso, todos os condutores, motoristas e motociclistas devem respeitá-la e, principalmente, protegê-la. Lembrando que, no trânsito, o veículo maior é responsável pela segurança do veículo menor. Por ser uma opção mais econômica e extremamente saudável, cada dia encontramos mais bicicletas pelas ruas. Porém, elas não alcançam a velocidade de carros e motos. Portanto, se você está no veículo a motor, seja paciente e proteja o ciclista. A bike não oferece ao ciclista a mesma proteção de um carro e nem as mesmas formas de comunicação como faróis e setas. O ciclista pode, por exemplo, sinalizar uma conversão ou uma manobra levantando o braço na direção que vai entrar. Outro sinal é a mão espalmada indicando que vai parar. Portanto, motoristas, sempre que se depararem com alguns desses sinais de braço, reduza a velocidade e dê preferência a quem está pedalando. Mais que respeito, isso se chama cidadania. Quando não há ciclovias ou ciclofaixas, o lugar correto das bikes é na rua, acompanhando o sentido dos veículos e compartilhando as faixas de tráfego. Importante lembrar sempre que a rua é de todos, incluindo as bicicletas. Sempre que avistar um ciclista, reduza a velocidade e garanta uma distância segura. Ao ultrapassá-las, você deve sinalizar com seta ou sinal de braço e manter uma distância lateral considerável. Lembre-se, o seu dever é zelar pela vida de pessoas em condições mais frágeis. Percebe a responsabilidade que você, condutor, tem em proteger quem pedala? Dessa forma, você está contribuindo pela paz no trânsito. Aconchego facilita para você. Rádio Aconchego, 88.1 FM, Copenhague. Belos olhos e ouvidos, belos olhos e ouvidos. Terceiro e último bloco daqui do Pelos Olhos e Ouvidos desse sábado. Trazer algumas informações, mas antes vou mencionar primeiro mais um componente de atração com o comando de Dulops Cubo 8 Rock na Calçada. Retrieve. Como podemos perceber, é uma banda gospel. E que bom que esses laços estão se estreitando. Tomara aqui sem prejuízo religioso, social, e que venha o bom entendimento evangélicos, mas que topa fazer um circuito underground, cada um com sua filosofia de vida, mas com muito respeito, e isso é que é importante. Vamos deixar de caretice e babaquice e respeitar de ambas as partes, tanto os evangélicos com o que eles chamam de mundo e nós também, e ambos por qualquer religião. O respeito é fundamental, seja da Umbanda, católico, evangélico ou qualquer outra denominação religiosa. O mundo é de todos e isso é muito bom compartilhar. Os diferentes também nos faz crescer e nos ensina. Vamos aos últimos informes daqui da Rádio Aconchego direto do SIS. O programa Pelos Olhos e Ouvidos vai trazer alguns informes. Primeiro é o sorteio que será realizado no dia 21/11/2017. A Rádio Aconchego está promovendo uma rifa que a pessoa terá direito a concorrer a 3 prêmios. Uma batedeira, um liquidificador e uma sanduicheira. Para participar dessa rifa, com um custo de R$ 3,00, quem está ao vivo aí pelo Facebook pode ver que eu estou mostrando a rifa, que essa rifa é para colaborar com o nosso transmissor, que há pouco tempo teve um problema e a gente adquiriu um transmissor e pretende ampliá-lo. E essa rifa é para colaborar para a Rádio Aconchego chegar para mais gente aqui na região oeste da cidade e, é claro, através das nossas redes sociais, atingir mais pessoas que a gente possa trocar um diálogo verdadeiro para contribuir de verdade com a sociedade. Quero agradecer a presença aqui ao vivo de Diogo Rodrigues, Fred Araújo, Carlos Paiva, Rodrigo Tennessee e Diogão Felipe, eles que deram a curtida aqui na página do Pelos Olhos e Ouvidos e na minha página pessoal, onde a gente está transmitindo o programa de hoje do Pelos Olhos e Ouvidos. Sintam-se todos bem-vindos a compartilhar essa ideia e saiba que a ideia não é em vão e o objetivo realmente é levar informação e entretenimento de qualidade para todo mundo que a gente puder alcançar, lógico. Assim que esse programa acabar, eu vou estar indo para o REC 9, lá na Casa Verde, e traremos toda a cobertura para o programa próximo sábado aqui, e vamos estar colocando também no blog, que você pode acompanhar o blog do Pelos Olhos e Ouvidos, né? No www.pelosolhosouvidos.com. Lá você tem todas as matérias, vídeos. Eu estou ficando a dever com os vídeos, mas com certeza vai voltar com toda a força. Eu deixei de mencionar, mas vou mencionar agora, uma informação sobre o PROAS, que faz o instrumental de bandeja no restaurante universitário toda a última sexta-feira do mês. Para os interessados a se apresentar no instrumental de bandeja, podem estar em contato com a coordenação cultural do PROAS pelo telefone 2126-7011. Você vai estar em contato com a produção do instrumental de bandeja, a coordenação cultural do PROAS. Para você acompanhar aqui pelos olhos e ouvidos, pelo blog, onde você pode acompanhar todos os programas e matérias mencionados, radioaconchego.milharal.org. E pelo zap, você pode entrar em contato com a gente, 997-21-5409. 997-21-5429. Vamos às últimas músicas do programa de hoje. Foi um prazer estar aqui novamente, como é sempre. Eu acho que daqui para o final do ano vamos estar consolidando as parcerias de Pelos Olhos e Ouvidos, acrescentando muito aqui para a Rádio Aconchego, para a comunidade do SIS e para a comunidade do Engenho do Meio, e vamos reverberar isso para muitos e muitos lugares, para a gente levar bom conteúdo, cultura e entretenimento de qualidade, com certeza. Vamos à última atração, né? Escutar a última atração do REC 9, 1, com a produção do Cubo 8, Rock na Calçada, com a presença de Dunlops. Vai ser a banda Frank, com a música Eclipse. E em seguida vamos escutar a Saga HC, que já tocou em diversos eventos e também no Rock na Calçada. Foi um prazer estar ao vivo aqui pelo Facebook. A gente vai compartilhar essa ideia também no blog, no Instagram, e aguardo vocês nessas plataformas, também no Facebook, e nos vemos por aí. Até a próxima e tchau! Se fosse um eclipse lunar, eu fizesse o meu. especial. Necessidade progredir, cada além do meu prazer. Meu ego cego faz sofrer, nada além do meu prazer. Meu ego cego faz sofrer, nada além do meu prazer. Meu ego cego faz sofrer. We'll be right back. Rádio Lago Chico, www.fm.com.br. É um som de